Muito boa noite, estamos começando aqui mais um programa em cartaz aqui na sua antena web, né? No seu domingo da antena web, temos aqui o nosso programa em cartaz, né? Antes de eu anunciar a nossa atração de hoje, eu quero dizer para você que escreva para esse programa, claro, dê a sua crítica, diga a sua opinião e diga o que você está achando desta programação aqui do nosso em cartaz, né? O nosso e-mail é rodrigo.jadt88@hotmail.com, rodrigo.jadt88@hotmail.com, né? Esse e-mail também eu quero falar com você que está me ouvindo aí, que é de alguma editora de música portuguesa aí, que quer mandar aí o seu material para que nós divulguemos aqui no nosso Viva Portugal. É muito fácil, basta você escrever para esse mesmo e-mail, rodrigo.jadt88@hotmail.com. A atração de hoje é uma das melhores bandas de rock do Brasil. E eu quero chamar e deixar aí com vocês os novos e velhos sucessos de Biquíni Cavadão, com você aí no seu, no meu, no seu, no nosso em cartaz de hoje. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Yeah. Começa já normal com uma salva, tire bombas na esplanada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa. A história se repete, mas a força dessa história mal contada. Deixa a gente ignorante e fascinada. Aê! E é tão fácil vir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Aê! Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, não. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O raso profundo, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui. Dane-se o mundo, quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Gabriel, De Niro, Monroe. Dane-se Figo, Ronaldo, Zidane. Dane-se tudo que não tiver Dani. Só penso nela, que é ela, o nome dela. A banda, o cantor, dane-se o tédio, vento, calor, dane-se o tempo, passado, futuro, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui, dane-se o mundo, quando você sorri. Dane-se o emprego, o salário, o patrão, dane-se o medo, a loucura, a razão, dane-se a moda, se aprega o Armani, dane-se tudo que não tiver dane. Dane-se a capa, foto, encarte. Dane-se o mundo, o raso profundo. Dane-se nada, dane-se tudo quando você tá aqui. Dane-se o mundo quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Gabriel, De Niro, Monroe. Dane-se o verso, a rima também. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela. Dela, é Daniela. Só penso nela, que é o nome dela. É Daniela. Só penso nela, que é ela, o nome dela. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa. vendo ventania. Agora que estou solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Camila. mercenários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas. Generais de todas as nações, hordas unidas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas. Generais de todas as nações, vacas punidas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Todas as partes, mas indo pra lugar algum. Assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Gritei para o horizonte, ele não me respondeu. Então, fechei os olhos, sua voz assim me bateu. We'll be right back. não traz felicidade. Porque tudo aqui acaba em samba. O país da corda bamba. Querem me derrubar? Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Aconteceu. deve ser feliz, ser feliz. Diz, e apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Me chama, me chama. Nem sempre se vê. Mas diga,